LL310, 650 kHz. Rádio Educadora, o novo som da cidade. Vem aí, Educadora FM Estéreo. Montes Claros, hora certa, minha gente, 6 horas e 6 horas exatamente, não, 6 horas em ponto, não é? Ainda não. Vou falar essa hora certa, gente, são exatamente 5 horas e 59 minutos, que falta um minuto, né? Vou adiantar nem um minuto, que eu sei que dá até um minuto aí pra, de tempo, não é? Então, é o programa Boiadeiro Apaixonado, nós estamos aqui falando, vocês daí, escutando. E esse programa requer, assim, os cumprimentos a você, tão especial. É hoje dia 16 para vocês todos, não é? Bom dia para vocês e as professoras rurais, que ontem foi dia das...